O nosso tema de hoje, então, é merecimento. Por definição do dicionário, merecimento significa estar em condições de obter ou de receber. Estar em condições de obter ou de receber. Mas aí a gente já faz um segundo questionamento. Como é que nós estamos em condições, como nos colocamos nessa condição para poder receber? Talvez seja a questão mais importante, né? Como nos colocamos em condição? Bom, depende do que nós estamos querendo receber, do que nós estamos objetivando, nós temos que fazer por ter essa condição. E quando a gente fala em merecimento, normalmente a gente pensa em coisas boas, né? Eu preciso merecer alguma coisa boa, ou eu estou recebendo alguma coisa que eu mereço boa. Mas ela funciona para os dois lados. A coisa que nós estamos recebendo vem de duas segmentos diferentes. Se nós pensarmos de uma maneira bem racional, a nossa vida hoje, tudo o que acontece, acontece por algum merecimento. É um pouco difícil, às vezes, a gente assumir isso, porque as coisas boas, a gente sempre diz, ah, eu sou uma pessoa boa, eu mereço receber tal coisa. Mas as coisas que nós consideramos que não são boas, eu friso, nós consideramos, a gente sempre acha que vem de alguma outra questão, mas não ligada especialmente a nós. Então é um castigo, ou um terceiro fez e eu estou sendo atingido. Não é, né? Então, na verdade, a gente está, de uma certa forma, atraindo tudo pelo que nós fazemos ou pelo que nós já fizemos. Tudo é uma sequência, um encadeamento de situações. Dentro dessa visão, então, quando nós dizemos, né, que nós somos, estamos no momento melhor da nossa evolução espiritual e que através disso hoje estamos na ponta de nós mesmos, não significa dizer que estamos prontos, óbvio, né? Que não somos ainda bons, mas que estamos dentro de uma caminhada e hoje podemos receber tudo isso. A questão é que dentro dessa visão também nós observamos no ponto da encarnação e analisamos de uma forma muito material os acontecimentos que nos rodeiam, que lidamos muito com questões subjetivas de sorte e de azar. Então nós colocamos esses termos para designar acontecimentos. Então, quando são coisas boas, foi sorte. Quando são coisas ruins, é um azar. E tentamos relacionar isso conosco, com aquilo que nós fazemos, e não entendemos, às vezes, esses acontecimentos. E mais interessante, que nós olhamos para os lados, para comparar as questões. Nós pensamos assim, puxa, mas por que que eu estou passando por essa situação? Por que que isso está acontecendo comigo? Daí eu, nessa lateralidade, eu digo, ah, mas o fulano não merece. O fulano faz o que faz e tem uma vida boa, dentro do meu aspecto de entendimento. Isso dificulta a nossa, vamos dizer, assumirmos as nossas questões, porque colocamos tudo num campo subjetivo, como eu disse. Na nossa limitação da nossa visão material, que nós enxergamos apenas esse intervalo que é a nossa vida atual encarnatória, nós achamos que o outro tem uma vida boa, mesmo que ele não mereça e que eu não estou tendo. Não consigo ter uma visão abrangente de um futuro, porque não acredito, muitas vezes, nos textos. Dentro dessa questão de eternidade, o que que eu considero uma vida boa? Se nós pegarmos qualquer pessoa e pedirmos o que é considerado uma vida boa, ela vai relacionar vários aspectos de uma vida material tranquila, emocional também. Mas nós deixamos a questão espiritual muitas vezes lá para trás quando nós lembramos que ela existe e que ela é preponderante sobre todas as outras. Nessa questão de perceber as coisas de uma forma boa e material, eu sempre trago o exemplo de grandes personalidades que passaram no nosso mundo. Qual delas, dessas personalidades, teve uma vida que nós consideramos uma vida boa? Todos tiveram uma vida de sofrimento, uma vida difícil. O maior exemplo foi Jesus. Está ali no quadro. Uma ilustração dele. O maior exemplo foi ele, que nasceu em condições extremamente simples e difíceis, mesmo lá naquela época. Então, nós pensamos o quê? Aqueles que muitas vezes têm grandes possibilidades materiais são os bons. E aqueles que estão sofrendo são os que precisam. São os, vamos chamar de ruins, né? Para a gente entender. Nós temos dificuldade em entender tudo que tem nesse meio termo, do bom para o ruim, que tem um intervalo muito grande de nuances. E nós nos encaixamos nesse intervalo, porque nós pendemos para os dois lados todos os dias. Estamos tentando ainda se aproximar daquele lado melhor. Estamos tentando merecer alguma coisa que venha dali, através daquilo que nós fazemos. Então, nesse exemplo até do próprio Jesus, bom, ele deveria ter nascido como imperador de Roma, que era o domínio da época, por ser um ser altamente espiritualizado, e não nasceu. Nasceu numa posição bem oposta a isso, para nos mostrar que na simplicidade, na humildade, é que as coisas são feitas de forma mais verdadeira. E eu digo de novo, os grandes exemplos que passaram pela humanidade ou estão passando, eles são exemplos na questão material de simplicidade. Mas, nesse merecimento todo, que eu disse que nós entendemos como coisas boas, nós estamos a cada dia colhendo aquilo que nós já fizemos. E esse já fizemos, às vezes, são coisas bem de longe, que estão refletindo hoje, ou que eu estou podendo hoje receber para tentar ressignificar, ou são coisas muito imediatas, coisas que eu fiz há pouco e que já repercute agora. Mas eu estou também replantando. Eu estou replantando, estou criando aquela situação, aquela condição que foi dita no início para receber algo que eu espero que seja melhor. É um processo bastante interligado. A própria lei de ação e reação e atração, ela nos explica exatamente isso. Esse processo do merecer, do porquê que nós observamos a todo momento a questão física. Então, quando nós temos saúde, é porque nós merecemos essa saúde, óbvio. Somos bons. E aqueles que muitas vezes não nascem com uma saúde boa, ou no decorrer da sua vida adquirem alguma doença, alguma moléstia, alguma questão, enfim, parece que são os outros. E a gente sabe que não é isso. Dentro desse processo até de questão física, quanto mais elevado o espírito é, será que ele gostaria de vir numa reencarnação para simplesmente usufruir e ter uma vida que nós consideramos boa? É claro que não. Muitas vezes o espírito, quando tem essa capacidade, ele solicita uma encarnação difícil, porque ele sabe que a questão material, ela nos atrai, ela nos arrasta para um lado que nós não podemos ir, não devemos, porque a gente se perde. A gente sabe disso, no nosso dia a dia, tem várias coisas que nós gostamos e tem várias coisas que nós precisamos. E muitas vezes nós escolhemos o que nós gostamos, não o que nós precisamos. Então a questão material é muito forte para nós. Então muitas vezes é muito mais valioso uma situação um pouco mais difícil, que não tenhamos tanta oportunidade de coisas que possam nos desviar. A gente ainda tem dificuldade de entender isso. Porque eu disse, a gente percebe o mundo muito com os sentidos materiais, os 5 sentidos, né? E a gente faz de tudo para evitar o sofrimento físico ou até emocional, sem saber que isso tudo acaba nos lapidando. O sofrimento, ele vai nos lapidando, ele vai nos melhorando, vai nos mostrando o que tem dentro, vai tirando a casca dura, grossa e de ilusão que nós manifestamos. Então, para nós temos até como um exemplo, né, as grandes obras de escultura, aquela pedra, aquele metal, aquela madeira, ela teve que ser trabalhada para demonstrar aquela beleza que hoje é apresentada para nós. E a nossa beleza maior é a beleza interior, é aquilo que nós estamos tentando fazer com que resplandeça através das nossas atitudes, principalmente que é o que é visto, mas também, principalmente, na questão mental nossa.